Posição 01, né? Chama para o SAR 3890. Vou falar 228-1198-1198, boa. 1-0-9-3, está autorizado, reporta pronto para o TAC. Reportará para o TAC, 1-0-9-3. O Alpha X-Ray Alpha está autorizado a reboque, reporta para ingresso no pote principal. Alpha X-Ray Alpha iniciando a reboque, reporta para ingresso no pote principal. É 3890, direto ao meu ponto 018. Direto ao meu ponto 018, 3890. Tá ganha 211, livre decolagem, 90, vento 140, grau 05. Livre decolagem, né, minha... Informa, desvia a esquerda da rota pro 040. de estacionamento, posição 10. Está autorizado, reporta pronto para o táxi. Livre, posicionar gol no 8, vem assim. Ajuste 1-0 no 1, tem uma boa viagem. Voo 1-0 na 3. Táxi Apache, Índia, ponto 0-1-0, foi 2-2, 95, muito obrigado na volta. Segue acionamento, CNA 6-225 no 0-5. 6-225, aguarda para o pushback. Aguarda, né, 2-2. Estou 649, bom dia, aciona a identificação. Eu sou até 4 mil pés, existe no 0 no 1, no chegada a ponte. Obrigado, ponte, número 649. Ainda está soltando de mim? Negativo, vou na prova do meu foco 18. 3890, chama então Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2185, tá 3890, obrigado. Aguarda mais uns dois minutinhos. Tem um Boeing da Gol que finalizou o pushback no setor sul do pátio e vai iniciar o táxi. 865, 164 a bordo. Ao Fernando Palmas, 0326, autonomia. 1865, livre o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 do sinal 95, ajuste no 011, boa viagem. Ok, via 1 no Índia, 895 Torre, 1011, Gol 865, bom dia. Azul Alfa, X-Ray Alfa, é o sol? Alfa, X-Ray Alfa, na escuta. Mantenha a posição antes de ingresso no pátio principal. Alfa, X-Ray Alfa, mantenha a posição. Assim que o Boeing da Gol liberar a retaguarda, está autorizado para o pushback. Reporta pronto para o táxi. Reportará pronto para o táxi. Estou observando, 1254, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 93, decolado 37, chama controle 199, decisão 81. Controle de São Paulo, corrigindo, controle de Salvador, 1093. 1093, bom dia, contato radar, subiu uma até 400, saiu d'arco. Saiu d'arco, tá bom, pressão 400, bom dia, 1093. Salvador, bom dia, voo 9865, pronto, 0 no 0. Voo 9865, bom dia, livre alinhar e decolar, sino 0, vento variável de 3 noites. Ali decola 1 no 0, voo 9865. 165, decolado de 41, chama controle 1-9-8, bom dia. 19-8, grato, bom final de carnaval. Livro táxi via Índia, ponte para da 10 Torre, 118.95, ajuste no 011, uma boa viagem. É, mandou bom dia, são 3.153. Até 2000, 10 no 1, repositório estabilizado, gol 1, minha passagem. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1865. Estou no 865, bom dia, contato radar, se mantém 360, saio da árvore. 360, árvore, gol 1865. Controle autoriza a zona pro gol 649. 649 negativo, tem uma área restrita bem à sua esquerda agora. Não posso autorizar. Tá ok, tá sendo entregado, viu? Estou no 093 Recife, 1288, alterna 1260. 5, livre NA, ele colapso 10 vento 120 graus, 04. Está autorizado o galeão, nível de voo 360, decola da Pistoma 0 com a primeira curva direita, na saída da Eule da Irumi, alfa November 857 Moço, o transponder é o 5432, o controle 119.8. Autorizado 360, decola 0 curva direita da Eule da Irumi, a aerovia alfa 9857. 5432, o nome deve ser 8, posição 02-3153. A 3153 está correta, reporta como pronto para o pushback. Bora lá. Alô, Salvador, é o Mike, que veio até? Prossiga. Bom dia, solicito a atualização de reporte da fonte 11 para a fonte Medusa, aqui no pátio principal. Autorizado, reporta no término, o Mike Estreio Hotel. Reportar no término, Mike Controle 1, 9-8, 1-1. 19-8, Bandeira, 325, contato o radar, submarino 380, saiu da água. 380 na água, é, 285. Bom, 649 estabilizou no localizador visual. 649, chama a torre, ano 895, contoso. 718-95, obrigado, César. Daqui a pouco, 1865, tá? 1865, Proadilessa. Proadilessa está presente, gol 1865. 130 graus, 059, tá tudo já avistado. Tem que estar em cima ainda. Foi para que tem embaixo. Tem. Livre pouso, gol 649. Alfa Juliette, Alfa Xenon 225, pro de Alfa. M225 controle. Xenônia 225, controle. Alfa. Mike, eu sou a tela, mas escuta. Confirmando, vai pro meia dúzia. Positivo, meia dúzia. Sim. Contamos a raiz Caquilo, a sala identificação. Tarrasca Quilo, contato radar 63.000 Salvador, voa ITAP, desce até 3.000 pés, ajuste na aero 9. Salve Salvador, Michael, foi até concluir o reboque aqui na posição 62. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Sim, bom dia. Salvador, Xenon 625, de Baixão Alcântara. 225 foi testada mais de 5 chamadas dessa aeronave. Chama Recife 1288, alterna 1260. 288-260, chama 625. Troquei o equipamento aqui agora, obrigado. 8 quilos, desce até 2 mil pés, está autorizado ele a ser estabilizado. 2 mil, portaria estabilizado, se a senhora quiser. Oh, se a senhora quiser. Estabilizado no localizador, Oceano Escaritela. Arrasta aquilo, chama a torre 1 no 895. Torre 795. Torre Salvador. Papel do céu, Oscar Kilo, Fui Elétrico, baixado checado. Oscar Kilo, eu tô com o 0, vento 1, 30, 0 graus, 0, 4, 1. Pelo. Confirma a faixa para o Oscar Kilo? 4, 4. Gente. Para o caso de 031, 3 a bordo, 4, Ribeirão Preto, 3, 5. 3153, livre táxi via Índia, ponto parada 10 Torre, 1-1-8-1-5, ajuste 1-0-1, tem uma boa viagem. O caso de 1-0-1, considera com as 2-2-9. Obrigado. Information Juliet, stand by 1 minute for call, please. Salvador, Corujão, bom dia, o Papa Tano Sierra, Oscar Kilo, livrou na sua escuta. Desculpa. Tem 1053, livre decolagem, 0-20-1-0-0-0-7-8. Go 1759, clear the Guarulhos, flight level 360, departure runway 10, after departure turn right, Dael, Leta, after Motiva, transition, Mike Oscar, Tango, Victor Alpha, transition, opens runway 10, after confirm your flight plan route, Skulk, 5 440, Salvador Approach, 119.8. Control 1759, clear to São Paulo, Guarulhos, flight level 360. Take off, runway 10, dial in the factory. Later, 1-10. After, via flight plan, brand route. Call 5440 and control frequency 119.0-01759. Hello, 1759, we're back correct. Come ready for pushback. We're ready for pushback, go 1759. Zona 53, decolado ultimamente, chama controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa, 3, 1-9-3. Sistema Oscar Kill, ingressa no pátio 1, contorno no terminal de cargas. Reporta novamente na... Corrigindo, contorna o terminal de passageiros e reporta novamente na Lima. Foi para a Lima, certo? Voando 092, estão na identificação do hotel 050 para o Edipap. Edipap, 050, voando 092. Confirma a rota, por gentileza, ou o nome é 49? Para ponto seguro, via 50. Sua saída é da EL, Lida, Bidev. Obrigado. Lima para ingresso, o Sérgio aqui. Céu, Cecil ingressa Lima, Mike até Quebec. Na Quebec mantém a posição e transfere novamente a torre 118 do sinal 95. Gente, na Quebec, transfere novamente. Cecil. Chegou o número 49 em solo? Já possui sua autorização, você pede para cópia? Voo 649 autorizado pelo seguro, nível de voo 360. Decolagem da pista 10 com a primeira curva direita na saída da EL, Leda e Dev. Após o Bidev, voa direto para o seguro. O transponder é o 5445, controle 119.8. Serra Oscarquilo para ingresso na 35. Serra Oscarquilo, autorizado o cruzamento com o ingresso, não, no 735, táxi via pista até o Pátio 4, é ponto livrando pista. Força para livrar o quilo. Bom dia. Bom dia. Foi 12, pode olhar. Vou usar o nome. É 353, Recife, M3325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, alterna 3, Número 755, adiciona a identificação do C4 mil pés, ajuste no 092, chega da ponte. 4.0012, na ponte, foram 7.5. 3.4 azul, utilizando 350, decola no 0, primeira curva esquerda, puxa, chama o carrinho, segue a rota, Santos 17, controle 119, decimal 8, 5.4, 4.4, adiciona o azul, 4.2, 3.4, portão 1. Azul 4234, está correto o cotejamento, reporta pronto para o pushback.